noite que passou maluco, eu sonhei com um barato estranho, eu sei, recado que vem do além. Difícil foi entender o lado bom do toque, dando a letra real, foi um golpe, um choque. Sorte eu ter essa percepção, sexto sentido nativo, ideia do fim das intrigas, longa vida, ah, isso aí me liga. Os camaradas que não trocavam mais ideia, agora do meu lado, reconhecendo seus erros, me cumprimentando, enfim, meus aliados. Sem pagação de pau, a mais fiel consideração, tanto minha quanto deles, pensamento de união. Um gesto simples, que traz a paz simples. Fim de guerra e de treta, já no momento seguinte, mostrando que é assim que se faz. Na noite que passou, eu sonhei com a paz. Na noite que passou, sonhei com a paz. Na noite que passou, eu sonhei com a paz. Na noite que passou, sonhei com a paz. Na noite que passou, eu sonhei com a paz. Na noite que passou, sonhei com a paz. E a paz vai reinar. Na noite que passou, sonhei com a paz. Ele pensa, ele tenta encontrar uma saída pro fim das suas tretas. Já passou o tempo de resolver alguma treta com ferro na mão. Pra ele já acabou. Insatisfeito, indignado, infeliz. Pergunto qual é o pau que tá pegando, ele então me diz. Diz, tá foda de viver assim. Tem um irmão que tá trancado já faz um bom tempo. Advogado ordinário que não derruba argumento. Uma fortuna que foi gasta até agora nada. Sem saidão condicional, duas vezes negada. A mãe, no estágio final do câncer, pede forças ao Supremo pra que não se canse. Ele reza, suplica, clama por Jesus, procurando no fim do túnel alguma luz. Só quer viver sossegado e nada mais. E também tem o sonho de ficar em paz. Na noite que passou, sonhei com a paz. Na noite que passou, eu sonhei com a paz. Na noite que passou, sonhei com a paz. Na noite que passou, eu sonhei com a paz. Na noite que passou, sonhei com a paz. E a paz vai reinar. Na noite que passou, sonhei com a paz. A onda mais cabulosa do meu sonho ainda tava por vir. Não acreditei na parada, não botei fé no que vi. Tava um Henrique, o novinho, o Xande, o Marcelo, o Fai, o Barbosinho, o Café, o Claudio e outros mais. Quando me viram, chegaram pra trocar uma ideia. Cumprimentos, abraços, aquela presa. Fiquei zoado com a parada, ao mesmo tempo feliz. Mas tem saudade dos caras que não tão mais aqui. Me deram ideia que eu tenho que continuar, pra alertar meu povo com meu dom de rimar. Que bronca do crime não é estilo de vida. É um submundo paralelo, é um beco sem saída. Caralho, já foi maluco demais aqui na área. Puta, e quanta falta. Entristecer a quebrado, o contingente foi diminuído. Nessas horas me sinto nada no mundo perdido. Vou trilhando num contexto pacífico, pra que isso não aconteça mais. Pra que um dia se concretize o sonho da paz. O sonho da paz. Na noite que passou, sonhei com a paz. Na noite que passou, eu sonhei com a paz. Na noite que passou, sonhei com a paz. Na noite que passou, eu sonhei com a paz. Na noite que passou, sonhei com a paz. E a paz vai reinar. Na noite que passou, sonhei com a paz. Falso sistema, Nego Dé, Cubano, Beatles, Stalker, Maloca FS, Digelane, Voz Sem Medo, e a paz vai reinar. Aí vem, a paz vai reinar. Sonhei.